tentando apagar. Mas prometo que, só prometo que, mas prometo que as boas lembranças eu vou guardar. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio.